Panorama Agrícola para 22 de fevereiro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 22 de fevereiro de 2012, quarta-feira de Lua Nova. O ditado de hoje é: quem corre por gosto não cansa. Confira na dica de hoje: proteja fontes de água na sua propriedade. E na entrevista, Rede Brasil Rural, negócios da agricultura familiar pela internet. Confira também: estiagem faz produção nacional de grãos cair. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça implantação, reposição e proteção com cercas da mata ciliar ao redor de fontes, córregos e rios. Isole rios, riachos, açudes e bebedouros, evitando o acesso direto dos animais. Isso na sua propriedade rural, é claro. É hora das notícias. Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário em Santa Catarina, ligada ao MDA, está realizando conferências territoriais para debater os serviços de assistência técnica e extensão rural no estado. Os encontros ocorrem até o próximo dia 29 de fevereiro e têm a participação de técnicos da EPAGRE, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura e de cooperativas de agricultores familiares. Essas conferências discutem como melhorar e expandir os serviços prestados pela assistência técnica e extensão rural. Os encontros também servem como preparação para a primeira conferência estadual de ATER, que acontece no dia 16 de março. A conferência nacional de ATER está programada para os dias 23 e 26 de abril. O papel da ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural, é central para o desenvolvimento agrário de Santa Catarina, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Já foram realizadas conferências em São Miguel do Oeste, Concórdia, Chapecó, Campos Novos, Xanxerê, Lages, Caçador e Araranguá. No dia 28, a conferência ocorre no território do Planalto Norte Catarinense, em Canoinhas, e também no território do Serra Mar, em Tubarão. E no dia 29, no território do Alto Vale do Itajaí, em Rio do Sul, e no litoral norte, em Itajaí. A produção nacional de grãos da safra 2011-2012 deve ficar em 157 milhões de toneladas, uma redução de 3,5%, ou de 5 milhões e 700 mil toneladas a menos, se comparada ao período anterior. Os números são do quinto levantamento realizado pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, e a queda é atribuída a fatores climáticos adversos, como a seca que atingiu principalmente a região sul do país. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com José Clóvis Lunardi, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobre a Rede Brasil Rural. O que é, Clóvis, a Rede Brasil Rural? A Rede Brasil Rural é um portal da agricultura familiar. Ele tem por objetivo a integração das políticas públicas desenvolvida para a agricultura familiar e, para além de oportunizar, então, esses instrumentos, né, de desenvolvimento rural, ele também tem o objetivo de possibilitar que os agricultores familiares, através das suas cooperativas com DAP jurídica, possam realizar negócios através da internet. Ele funciona com alguns fluxos, né, com alguns componentes, dos quais um cadastro do produtor, ou seja, as cooperativas com DAP jurídica vão apresentar o seu mapa de ofertas, né, de produtos em função da sua produção. Nós teremos também nesse site um cadastro dos fornecedores, ou seja, fornecedores de insumos, de máquinas, equipamentos, adubos para a agricultura familiar. Teremos também um terceiro componente, que é uma central de fretes, ou seja, nós temos já acertado com os Correios para que façam então integre essa central de fretes, e estamos conversando com empresas privadas de logística, de transporte, para fazer essa oferta. E por outro lado também, este portal vai possibilitar que consumidores individuais possam acessar o armazém virtual da agricultura familiar e possam fazer pequenas compras, né, na cidade, no meio rural, enfim. DAP é o documento de aptidão ao Pronaf, correto? Certo, sim. É só cooperativas, só pessoas jurídicas podem participar da Rede Brasil Rural, Cláudio? Olha, num primeiro momento, nós estamos priorizando os empreendimentos da agricultura familiar que têm a DAP jurídica. A DAP jurídica nada mais é do que uma somatória, né, do conjunto das DAPs individuais, das cooperativas, ou seja, pessoas jurídicas, que constituem então essa cooperativa e que dão esse caráter então de uma agricultura, da agricultura familiar, uma cooperativa então da agricultura familiar. Bom, a agricultura aqui de Santa Catarina poderá então, através desse portal na internet, Rede Brasil Rural, vender uma geleia ou um outro produto, um queijo, que vai ser adquirido por alguém do norte do país ou do sudeste? Sim, o portal tem essa vantagem. Ele possibilita informações online, né, dessas cooperativas, desses consumidores. O próprio PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, vai estar sendo desenvolvido, digitalizado a partir também da Rede Brasil Rural, né? Então, claro que vai haver um momento de adaptação das escolas, das cooperativas, para se credenciarem e participarem então por dentro da Rede Brasil Rural. Mas não só as escolas, como você disse, os consumidores individuais. Eu, morando aqui em Santa Catarina, poderei comprar uma cachaça de Minas, um queijo do Pará, enfim, produtos da agricultura familiar que tem uma diversidade muito grande e que muitas vezes tem um baixo volume de oferta, né? Além de uma população, dos empreendimentos da agricultura muitas vezes estarem localizados dispersamente no meio rural. Isso dificulta pensar numa logística de transporte, numa eficiência de custos. A Rede Brasil Rural vem exatamente para minimizar, para reduzir os custos então dessas transações e possibilitar então um alimento mais barato, com qualidade, incentivando, né, esses agricultores e os seus empreendimentos. Clóvis, quando esse comércio eletrônico, esse armazém virtual, essa venda pela internet vai de fato começar? Nós estamos fazendo oficinas estaduais, estão em todos os estados da federação, mas estamos começando por 12 estados. São oficinas de sensibilização e de treinamento e cadastramento das cooperativas com DAP jurídica. E pretendemos, então, no dia 6 de março, iniciar, de fato, o portal, já com um número mínimo de fornecedores, um número mínimo de agricultores e cooperativas cadastrados, né? Uma novidade também deste portal é que nós estamos negociando com o BNDES, no sentido de propiciar um cartão, né, com volume de crédito de até R$1 milhão para as cooperativas. Dependendo do porte da cooperativa, esse valor pode variar, mas tem um teto de até R$1 milhão, para que elas possam efetuar as transações no portal. O agricultor que está nos ouvindo, Clóvis, e tiver interesse em vender pela internet, deve proceder como? Em primeiro lugar, ele deve buscar a sua cooperativa. Se a sua cooperativa ainda não tem a DAP jurídica, ele pode solicitar essa DAP jurídica, esse enquadramento na DAP jurídica junto à Secretaria da Agricultura Familiar, e pode também, ao mesmo tempo, se credenciar no site, no portal, só que a confirmação do cadastramento desta cooperativa e desse agricultor que faz parte dessa cooperativa vai ser concluído só quando ele tiver a DAP jurídica. Então, o primeiro passo é esse, é procurar a cooperativa, ver se ela tá, se ela já tem a DAP jurídica, se ela tem cadastro imediato e se não tem, providenciar então um enquadramento junto à Secretaria da Agricultura Familiar para que ele obtenha então essa declaração. Falou aqui no Panorama Agrícola José Clóvis Lunardi, que é coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A rede Brasil Rural, você agricultor pode acessar na internet pelo site redebrasilrural.mda.gov.br. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.